Luciana 5077, controle 119, decimal 8. Oscar, passando no nível 200, visita para o ônibus. Papa Romeu, Juliette e Vitor Charles, em condições de voar na proa 230? Sim, ativo 230 na proa, Juliette e Vitor Charles. Sim, que autorizada. 4, 6, 8. Oscar, Fox, continua a aproximação, aguardando contato visual. Pronto. Oscar, Fox, Fox, Gavi, certo. Livre pelo piso 17, o vento 1, 00 graus, 09 metros. Autorizado, grato. Identificação, desça para o nível de voo 060, autorizar a chegada a mar. Identificou, desça para o 060, chegada a mar, pode ir. Tá, 3190, ação de identificação, autorizar a chegada a mar e desça para o nível de voo 070. Tá, 3190, desça para o nível de voo 070 na chegada a mar. Kilo, Quebec, Serra, mantendo a proa de Paris. Tem que manter mil pés aqui, Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, em condições visuais, soltando nível de voo 045. Ajuste 1090. 0010 para 045, muito obrigado. Visual, tá 3560. Tá 3560, chame torre 11895. 295, 3560. Rio 9649, autorizado, alinhado de colapso no 0, vento 1, 00 graus, 08 metros. Autorizado, alinhado de colapso, 9643. 2110, 10, 10, 10. Oscar Fox Fox, no solo 02, confirme parte de estacionamento. Torre, solo 2, 3560, na final, baixar travando. 3560, avistado, continue a aproximação, aguardando instruções de pouso, quer negar, marca 1010. 1010, aguardando instruções, 3560. Oscar Fox Fox, confirme parte de estacionamento, por gentileza. Vai chamar 2545 até 2085, boa tarde. Tente, autorizado o backtrack, reporte pista livre. Reportar a pista livre, só poderia me informar onde é o andar? 2950, quanto é essa? Ah, boa noite, pode ficar. Obrigado, vovô. Desculpa, prossiga via pista e a segunda esquerda. Copiou o Oscar Fox Fox? Entre a parte de Zalco, tá bom. É o ponto de espera do hotel, Força Aérea 2704. Rio 9649, decolada 04, controle em 119, decimal 8. 198 é a moto, obrigado. 3560, cheque trem livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 089. Livre pouso, tá 3560, baixa travada. Já chega na mar e reporte para a descida. 118, pressão 95, ajuste no 00, são 3217, bom voo. Cliente, ataque de Apache 1 e Índia 1. Pois, só quero confirmar, torre? 9649, contato da saída Puka Sul, mantém nível de voo 390. Puka 390, Rio 9649. Capoceiro, gostaram do setor, Papa Golf, desça para o nível de voo 050. Foi o azul 19, 19, ponto espera pronto, desloca aeronave na final. Sente azul, 6919, após a mesma Lima Tempo, Trans Aero. Posso pousar Lima Tempo, 6919. Serra, chame torre 1895. Gol no 395, autorizado a final ILS, gol estabilizado. Agora estabilizado, gol no 395. Azul 4206, desça para 3000 pés, ajuste no 090. Desça para 3000, ajuste no 090, 4206. Vai, comandante, pelo KBFA. 3560 no solo 06, libere direita, solo 121 decimal 9. 19 direita, 3560. Direto Aracaju. Direto Aracaju, 9649. Alfa, antes de 10, 3560. Chame Quebec Serra, aposte a terceira milha fora da pista 17. Passarei do 2231, chame Centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. 2545-2685, obrigado. Alô, Salvador, passar do 104, volta ao circuito, acertar o cruzamento aqui. 02704, vai dar passagem para a aeronave da TAM, seguir a retaguarda do tráfego da TAM, via Alfa, Juliette, Patiuni, Índia. No ponto de espera, vai chamar a torre 119-118, corrigindo, decimal 95, ajuste no 00. TAM 3560, autorizado em graça Juliette, para o gate 05. Juliette para o 05, TAM 3560. Gol 1395, complete sinal, chame torre 1895. 1395, Salvador, boa tarde, gol 1395, estabilidade sinal, pistola 0, não está mais. Boa 395, continua em aproximação, aguardando instruções para pouso. Aguardando instruções para pouso, boa 399. Azul 6919, decolado aos 08, controle em 119, decimal 8. 098, bom descanso, boa noite. Boa, esquina de meia para a cabeceira, 127, Quebec. Quilo Quebec, você está visual com o campo? Afirmativo. Continua em aproximação, aguardando contato visual. Trip 5491, desça para 4000 pés, ajusta no 090. Controle Salvador, boa tarde, Azul 6909, saída da Euleda, 1500. Azul 6919, contato radar, saída da Elfo, mantenha nível de voo 340. 340, da Euleda, 6919. Alterne 395, check trem, livre pouso, pista 197, 10, correção, vento 1, 00 graus, 09 graus. Em livre pouso, pista 10, boa noite, 39. Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, pode desalcançar. Pode desalcançar, Vitor Mike Quebec. Trip 541, use your speed 1909. Segue, please. Trip 541, use your speed 1909. Reduce your speed to 1909. Assim, fica para você. Autorizado, taxi até o Pátio 5. Papá Romeu Juliette, Vitor Charlie, desça para a Autoridade de Tráfego, reporte cruzando 2500 pés. TP 5491. Go ahead. Can you confirm what kind of aircraft you are calling? You copy? TP 5491, Airbus 320. Airbus 320. Thank you, TP 5491. Totalmente pronto, do Tango Direto Serra. 3 horas da colagem da 97, vento 090 graus, 089. Direto, Tango Direto Serra. 4206. Para a próxima descida, Tango 390. Tango 390, desça para 2000 pés. Ajuste no 090, autorizada final ILS, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado. Trip 5491, descer de 3000 feet, QNH 1010. 3000 feet, mantém 190 speed. Visual com campo, vai passando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chame torre, 1895. 1895, torre, Quebec. Guarda, 4800. Bruno 395. Vitor Charlie, confirma o seu estimado de pouso? 3 milhas fora. Apesar de 97, aposte 3 milhas fora ou 2, senhora? Quebec? 3 milhas fora. Aposta 3 milhas fora, Vitor Mike Quebec. Tango Juliette Serra, decolada 113, controle 119.8. 198, muito obrigado, bom serviço. Azul 4206, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 08 mais. 7, livre pouso, pista 10, 406. O capa apagou, fez essa para 3000 pés, ajuste 090. Vitor Mike, aperta em condições de manter presente velocidade até mais pertinho da cabeceira para evitar pouso simultâneo? Afirma, Quebec, mantém. Então conforme, que Vitor Mike Quebec. Quebec. 755, aguarde para puxa. Final approach, pode estar. 2000 feet, the clear, ele é o seu colio. Caminho e 10. Cortará com o trem de pouso baixando. Agora está passando de travado 3.90. Desceu Juliette para o gate 1-1. Juliette para 1, o voo 1-3-95. Gate 1-1-11 para o voo 1-3-95. Gate 1-1, voo 1-3-95. Tudo Juliette, Vitor Charles, tem frequência livre para a coordenação. 197, na hora de frequência de aproximação. Terceira milha, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, passam 360 pela direita, correção pela esquerda, reporte direita pela final da 97. Quebec, 360 pela direita, esquerda. Azul 4206, no solo aos 15, lugar direito, chame o solo em 1219. 7, levando direito, solo 219, 4206. Solo Salvador, muito boa tarde, o 4206, ele está na foto. 4206, boa tarde, táxi via Alfa, reporte Jones da Juliette. Alfa, reporte Juliette, 4206. 1895, good night. Salvador Tower, good evening, 3P5491. 3P5491, continue approach 40, Alta Marca, landing in Darwin, lock to Q18-1010. A report, Delta Marker. Interceptando final do set, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, continua a aproximação, fazendo instruções para o pouso. Continua a aproximação, agora instruções, Vitor Mike Quebec. Então 3217, a linha da cola sem parada. Afirmativo, sem parada, 3217. Faz a passagem de tração na curtíssima, dona zero, a linha mantém, dona zero. Está 3217, a linha mantém a porta passagem da aeronave, não. Autorizado Salvador e Deus, nível no 40 pela Golf 677, decola da 10 com curva direita, cumprindo o perfil da saída coral. 5110 transponder, 119.80 é o controle do V5. 4 no 5, a posição é a 5, Mach 3. Seja muito reporte, correto, reporte quando pronto para bucha, trip 54 no 5. Agora sim. Pouquinho, mas pouquinho. Só quero saber se está funcionando, gato, quero ver. 4206, vai aguardar antes da Juliette, o cartão previsto ao 01 está sendo desocupado pela aeronave da Gol. A gente vai aguardar antes da Juliette, pode ser o 01, pode ser o 01. 491. 5491, continue approach, expect to vacate the runway. Standing by. Five-four-nine-one, wind 090 degrees, 08 knot, clear to land runway 10. Natural land, 5-4-9-0. Salvo Salvador, 925, 1-4-0 a bordo, 4 horas da autonomia alterna, Campinas, instrução time. 1925, táxi via Alfa. Corrigindo, táxi via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 00. Índia, 1895, ponto de espera, 93217, contato radar, saída da Alfa e mantém nível de voo 360. Da Alfa 360, pode mandar a Alfa, presente? Autorizado, plano 3217. Obrigado. Zero vai manter posição, aguardando. Mantendo posição, 390. Vida Mike Quebec, frequência livre ao estacionar. Via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1-0-1-0. São 3-1-9-0, após a passagem do tráfego da Gol, autorizado o ingresso a Juliette para o gate 1-0. Após a passagem do Gol, gate 1-0. 491. Underground trip 5491, they get the runway. Keep pass 491, taxi by Alpha, maintain Juliet intersection. Alpha, maintain Juliet intersection, intersection trip 5491. Está livre de colagem 02704, vento 090 graus 099. Estabilizou. Oscar Papagos, completa sinal, chame torre 1895. Oh, obrigado. Chamou? Afirma, 925, ponto de espera, nossa disposição. Gente, mantenha, ponto de espera, o gol no 925, boa tarde. Mantenha, no gol 925, boa tarde. You have conditions to enter on Kilo intersection? Not impossible to do. You have conditions to enter on Kilo intersection, 3.3? Negative. I'll try to. Após zero, cancelar. 1-7. Sim, tempo para o cancelamento. Acho que vai para o gol. Mantém Juliette intersection, trip 5491. 02704, decolada 22, controle em 119, décima 8, bom voo. Obrigado, bom. Serviço 19-80. Salvador, pulsar 02704. Força aérea 2704, contato radar, saída Conde, sube mantendo de voo 090. Saída Conde, acelera para 090, força aérea 2704. 3, you are entering on Juliet, April 1, and go to April 3. GP 5491. Alpha, April, May, April, and April 3, GP 5491. Do 077, informação papal, autorização Galeão. 077, agora de cópia, papá, confere. Por que ele adianta a nossa frente, cara? Pedro Daniel, Leda Bridge. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, vou 1-8-6, já papá, pronto, papá. 756, papá, confere, número 2 para cópia. 2. Na 055, mantém a pontuação da piscina 0. Mantém, talvez. Chile. April, create 5491. Take it. No 077, autorizado para o Galeão, nível 360, via Prisulu 10 até SMAP, após direto Lufto, direto conforme a rota do plano de voo. Decola da 10 com a primeira curva direita, saída da El Leda, após o voo direto Bridge, onde se acerta Prisulu 10 e segue conforme a rota. Aciona 5023, controle 119, decimal 8. Oh, livre pouso, Da Elvida, após Veda Prince, nota que pode tomar o plano. Passando a 023.1198.077. 077, cotejamento correto, faz quando pronto. Gol 1856, pronto, cópia? Na escuta, nós temos. Gol 1856, autorizado para Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Porca Trans São Caju. Aciona 5117, controle 19.8, gol 1856. É autorizado, Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decola da 10 curva à esquerda, perdido, saída Porca, na área da segunda, saída. Transponder 5117, controle 19.8. Gol 1856, cotejamento correto, fecha quando pronto para puxa. Sim, obrigado. Alterne 13395. 13395, boa tarde, bom trabalho. Janeiro 45, aciona a indicação. Rodolfo nas salas, 2000, autorizado táxi. Aceitando a frequência livre. Tato Radar, 60 milhas, sudoeste, do VR de Salvador. Foi na prova de Mari, para a chegada Mari, reposte para a descida. Ficou uma 755 só para informação, mesmo perfil de saída, vai manter a posição durante 3 minutos, ok? Quatro no cinco, o solo voltando. Siga. 5415 foi modificado, seu transponder será o 0275. 0275. 45, prossiga. Janeiro 45, desça para o nível de voo 050. Papá Romeu, Tango, Juliette, Sierra, decoração para evitar tráfego, curva esquerda, proa 200. Tango Juliette Serra, limite para 6 minutos nessa prova. Nike Eco Delta, foi direto do 1, autorizado a final ILS, é estabilizado. Decolada 29, controle em 1.9.8. Bom voo. 19.8, obrigado. 755. Boa tarde, eu vou no 755, decola perfil da Euleda Bridge. Moscou, 1755, em contato radar, saída da El.